Eu não sou daqui também, marinheiro, mas eu venho de longe ainda, do lado de trás da terra, além da missão cumprida. Vim só até. Despedida. Vim só até. Despedida. Eu não sou daqui também, marinheiro, mas eu venho de longe ainda, do lado de trás da terra, além da missão cumprida. Vim só até. A falta de voltar, filho de sol poente, quando teme passear, desce de sal nos olhos doente da falta que sente do mar. Vim só até. Despedida. Que sente do mar.